爸，那妈的爸爸，就坐在那。妈妈来了， 你好嘞。 不学校。我比你爸。那啥笨。 你好嘞。 那给爸爸。 不学校。 那妈的爸爸。 我比你爸爸。Brindando champanhe, comemorando de rolê na quebrada, curtição na madrugada, ouvindo Tupac com os manos. Brindando champanhe, comemorando. Um dia vai, a noite vem, a lua tá cheia, eu vou curtir também. Liga os mano, também chama as mina. O nosso rolê sentido Jardim Coimbra, sem armas, sem drogas, vamos curtir na paz. A minha mente estilo Sérgio Vaz. Hey nego, qual que é a sina? Apoiado pelos mano, aplaudido pelas mina. Descendo a quebrada, os parceiro me viu. E aí acredita, cadê você, sumiu? Que nada guerreiro, eu tava na missão. Encontrava meu estúdio gravando a fusão. Pode crer, irmão, cê ficou da hora. Cê pro viu, não viu? Uma pata chora. A minha missão é curtição. Padrão Zona Sul, cê tá ligado, né, João? Vários atrasalados me mira e me erra. A minha curtição é estilo favela. A brisa da noite é sensacional. Me apego em casa ouvindo James Brown. E se nós incomoda, mas é assim. Nosso rolê pela quebrada não fica por aqui sem blá blá blá, nem ti ti ti. Só encostar com nós quem sabe curtir. Copo cheio, mente a milhão. Numa Dallas City, pé firme no chão. Não preciso de branquinha, nem balança latinha. Se conseguir entrar na minha, com nós é assim. Não tem tempo ruim, é só chamar no contato que tamo aí pra fazer um bom movimento. Até não precisa de muito dinheiro, mas se quiser ostentar, é só curtir um sorriso negro e se alegrar. Trocar ideia com a galera, melhor que ficar na ilusão da novela. Purifica a mente, seja consciente. Lá o sangue é gelado, aqui o sangue é quente. Tame leal no maior astral, mandando uma ideia de rolê na favela. De rolê na quebrada, curtição na madrugada, ouvindo Tupac com os manos, brindando champanhe, comemorando de rolê na quebrada, curtição na madrugada, ouvindo Tupac com os manos, brindando champanhe, comemorando. Tudo que eu quero é poder rimar. Fui convocado pra guerra, o convite eu vou honrar. Retrato 3x4, eu carrego comigo meu pai. Seu pai ainda vivo, agora louco, é tudo com nós. XG e mano Pum soltando a voz. Cê diz que é o pá e não quer nem saber. A noite se comove com Big Brother da TV. Esse pô é forgado, aí tá me tirando. Nem dá pra ficar passando pano. Vem com nós, pra vocês ver. Vem com nós, só de rolê, sem droga, sem maldade, sem fuzil. Curtindo Tupac, o pensamento vai a mil, o coração acelera. Quando eu vejo os parceiros se matando por droga, por puta e dinheiro. Assim não dá, não vou me calar. A fusão, a missão é relatar. Longe da mira do Ibope, não posso dar ponto pro Globocop. A polícia cresce o olho, mas nós não gela. Meu estilo é outro, é som de favela. De carango ou a pé, careco de boné. Mano, Pum, forgado, assim que é. De rolê na quebrada, curtição na madrugada, ouvindo Tupac com os manos, brindando champanhe, comemorando. De rolê na quebrada, curtição na madrugada, ouvindo Tupac com os manos, brindando champanhe, comemorando. de rolê.